agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo à 22ª emissão de Diga Lá ao Senhor Fado. É bem certo que eu vou contando as emissões em que lhe trago um pouco mais da alma portuguesa, mas parece-me irresistível. É um programa que me dá tanto gosto e tanto prazer em fazer para si, em vir aqui falar consigo ou trazer-lhe qualquer pouco da alma portuguesa, qualquer parte, por pequena que ela seja, mas é um gosto, é um orgulho, acredito. São 22 programas em que eu me sinto feliz todos os dias de trazer um pouco mais da pura, verdadeira e inesquecível alma portuguesa. Aquela alma que nos enche e que nos preenche todo o nosso espaço, todo o nosso sentimento. Já sabe, eu o Diga Lá ao Senhor Fado, bem como eu, aguardamos os seus pedidos em www.radioantinoeb.info ou então em geral.radioantinoeb@gmail.com. Eu espero que você que está aí desse lado faça deste programa, desta alma, sempre um pouco da sua alma. Deixe que o seu coração palpite ao som das cordas de uma guitarra. Deixe que a lágrima ao canto do olho apareça e mostre o quanto você está emocionado. O quanto lhe faz bem ouvir um pouco mais daquilo que é nosso, que é tão português. Vamos então começar a ouvir um pouco mais da nossa alma. Ficamos com a Alina Duarte, a voz do silêncio. Depois ficamos com Alfredo Marceneiro, o Pierrot. E no fim desta seleção de três músicas, de três momentos de pura e verdadeira alma portuguesa e sobretudo inesquecível, ficamos com Carlos do Carmo, com o Fado Penélope. Eu espero que você que está aí desse lado goste de estar connosco. Sinta tanto prazer em ouvir um pouco mais da alma portuguesa, assim como eu sinto todo o prazer em trazer mais um pouco daquilo que é tão nosso, tão português. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Antena Web, para ti, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Amordaçado,

a solidão germina nas mãos da que dão a liberdade ao passarinho, que dão a liberdade ao passarinho. E enquanto meu amor anda em viagem, fazendo a guerra santa ao desespero, eu encho meu vazio de coragem, fazendo e desfazendo o que não quero, fazendo e desfazendo o que não quero. Paixão que se alimenta do perigo, e o chão em que se inscreve a minha crença, só ter por garantia ser antigo, só ter por garantia ser antigo. E hoje, quarta-feira, foram mais três belos momentos em que o fado se fez ouvir, em que o sentimento ficou gravado nas cordas destas guitarras que já hoje por aqui passaram, e destas vozes que interpretaram tão bem belos e enamorados poemas de amor, de solidão, de tristeza, de paixão, de loucura, de recordação, de tudo aquilo que se pode imaginar que haja na rica, pura e sem dúvida inesquecível alma portuguesa. Vamos então prosseguir este Diga Lá ao Senhor Fado de quarta-feira, que já vai a meio, com Lucília do Carmo Foi na Travessa da Palha. Depois ficamos com Adeus Moraria na voz de Pedro Motinho, e ficamos com Adelinda Rodrigues, Lisboa Antiga. Três belos fados, três momentos em que a alma portuguesa canta e encanta para si ao som das mais belas guitarras, das mais belas cordas, dos mais belos poemas tão bem interpretados nas vozes dos nossos fadistas. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web, com todo o orgulho para si, com todo o sentimento, sempre, sempre em português. Foi na Travessa da Palha que o meu amante, um canalha, fez sangrar meu coração, trazendo ao lado outra amante, vinha a xingar petulante, meiar de provocação. Trazendo ao lado outra amante, vinha a xingar petulante, meiar de provocação. Na taberna de friagem, entre muita festagem, enfrentei-os sem rancor, porque a mulher que trazia com certeza não valia nem sombra do meu amor. Que trazia com certeza não valia nem sombra do meu amor.

existir, sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olha, Senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados, das estradas e das toiradas reais, das festas, das cebolas, procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa de ouro e de prata, outra mais linda não vejo, eternamente a cantar e a dançar. O teu semblante se retrata no azul deste lindo beijo. Digam lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Sabe que o Fado adapta-se sem dúvida àquilo que acontece na nossa vida. Hoje de manhã estava chuvoso, pelo menos pelos lados onde eu estou, estava chuvoso. E daí eu hoje ter escolhido um fado na voz da portuguesa Marisa, chamado Chuva. Um fado muito belo, muito bonito, para terminar esta tão agradável emissão. Pelo menos, espero eu que para si esteja, ou tenha sido, uma emissão tão boa quanto foi para mim. Porque a alma portuguesa é sempre um orgulho para mim trazê-la. Trazer aqui um pouco mais dos nossos belos fados, das vozes dos nossos fadistas, do toque das tão belas e inesquecíveis guitarras. Esta foi a alma portuguesa de hoje. 7 fados, 7 momentos. E já sabe, nestes 7 fados podem ser pedidos seus. www.radioantenaweb.info ou então o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Diga lá ao Sr. Fado, esta equipa que trabalha para si, eu, esperamos sinceramente e com todo o carinho, todo o orgulho, toda a dedicação, esperamos pelo seu pedido, pelo seu momento. Deixe o seu coração palpitar, deixe a lágrima ao canto do olho aparecer, deixe o sorriso transbordar por seus olhos, por seus lábios, por si mesma ou mesmo. Até amanhã, se eu me despeço, fique com Chuva da Marisa. Este é o Diga Lá ao Sr. Fado, com todo o orgulho para si, sempre, sempre, em português. Tenha uma tarde muito feliz, um dia repleto de boas energias. Até amanhã. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, na história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São